Thank you. Quale Dio può bere? Salvador Bruno 8-7, boa noite. 8-7, muito boa noite, prossiga. Tá, a cópia está pela torre hoje? Afirmo. Então, ciente da Foxtrot para Guarulhos, no 360. Ciente, mantendo escuta aguardar a cópia, por gentileza. Ciente, aguardando no 8-7. 8-7, mantenha, me escuta, eu tô checando só a sua rota, tá ok? Com o centro Recife. Sente, 8-7, tá, escuta.